Ah, mesmo assim, agora. Parece que o dele já está a pôr qualquer coisa, porque cá acho que não tinha mesmo nada. Foda-se. Então não, mas já quis buscar outra. À tua maneira. Provavelmente já. Olha, fica lá a ganhar pó. Mano, eu ainda estou aqui a pôr isto. Não sei se sai, se mete mute nas minhas merdas. Mais de 100 € não, foda-se. Não, é sério. Então quanto é que ele pagou para outra? Estou a ligar tudo, boy. Estou a ligar tudo. Estou a tentar pôr tudo como deve ser, meu. Porque senão sempre que é de cá, tenho que estar a ligar as merdas todas e não sei o quê. Assim, se eu puser tudo de uma vez, pá, depois é só chegar e ligar. Alguma vez eu tenho que fazer, né? Eu estava a pensar fazer hoje à tarde. Estou a fazer neste momento. Tipo, não sei se sai, se não. Queres? Eu vou estou aqui, vou fazendo isso, eu estou aqui. Só que a cena é que se calhar, tipo, eu estou a experimentar merdas, estás a ver, e tipo, vai-te atrofiar, tipo. Por exemplo, estava-me a lembrar agora de qual era o efeito que eu punha no mic. Para ficar com a voz tipo hip-hop e não sei o quê, tipo. A fazer efeitos e merdas. Já não me lembro qual é, estás a ver? E, tipo, agora se eu andar aqui à procura, vou-te atrofiar. Tipo, vai sair merdas como isto, por exemplo. Estás a ver? Tipo, não, não é nada disto que quero. Ou merdas assim. Ah, olha, podia. Deixa eu ver. Este aqui. Só. Oh, sério. Eu nem liguei isso, meu. Nem sei bem o que é que isso quer dizer ao certo. Ok. Só teste, só teste, só teste, só teste. Percebes? Tipo, estas cenas vão te irritar, meu. Porque eu. Não, não, mas cena nem é essa, é que eu não estou mesmo a fazer nada, estou mesmo só, estás a ver este efeito, tipo, estou a ver efeitos, merdas. Porque eu sabia que havia aí um efeito que eu fazia, conseguia fazer baixo com a boca. Só que já não lembro como é que era. Mas a gente já atrofia naqui por causa, a merda vai dar ao mesmo. Como é o meu teclado? Sei lá. O meu teclado é tipo USB? Depois tenho é o MIDI USB. Ai, ah, já está a falar daqui, daquela mais quadrada. O mic está morto, sim. Mas há bocado ele tinha qualquer coisa aqui de ruído. E agora já não tem. Yeah, o azul. Ok. Fixe, fixe. Meu, até ele não consegue ligar só o mic direto, sem ter a MPC, por exemplo.